confia, espera, fica tranquilo. É o que ele disse pra fazer. Botar pra fora a paciência quando não há mais o que fazer. Trabalho duro nos espera. É lutar contra você. O tempo voa e a hora não chega, não. Parece que não vai mais acontecer. Mas Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom pra mim. Como ele não há. Deus é bom. Deus é bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom pra mim. Como ele não há. Deus é bom, é bom, é bom. Espera, fica tranquilo. É o que ele disse pra fazer. Botar pra fora a paciência quando não há mais o que fazer. Trabalho duro nos espera. É lutar contra você. O tempo voa e a hora não chega, não. Parece que não vai mais acontecer. Mas Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Que nos protege, nos vigia. Troca o choro pela alegria. Seja na penumbra da noite ou no sol do meio-dia. O Senhor é quem te guarda, Ele é quem te guia. Mas tem que ter fé, não tremer e não gelar. Tudo que Jesus prometeu vai se concretizar. Ele tá voltando pra cumprir. Logo volta por aqui. Bom Deus, eu confio em ti. Confiar, esperar, ficar tranquilo. É o que Ele disse pra fazer. Bota pra fora a paciência, a esperança, quando não há mais o que fazer. Trabalho duro nos espera, é lutar contra você. O tempo voa e a hora não chega, não. Parece que não vai mais acontecer. Deus é bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom pra mim. Bom, bom, bom, bom, bom, bom pra mim. Como ele não há. Como ele não há.